Bom dia! Está entrando no ar a sua Rádio Oeste da Paraíba. DYI 698, 1000 kHz. AM em ondas médias. Estúdio a Rua Coronel Guimarães, 56 Cajazeiras, Paraíba. É muito bom começar o dia em sua companhia. Jornalismo, serviço, evangelização, música e o melhor do entretenimento com a sua participação direta. Fique conosco, o melhor da rádio está aqui na Nova Oeste da Paraíba. Participação do ouvinte. Bom dia, Oeste, com Chico Xavier, o poeta comunicador. Rádio Oeste da Paraíba, nós fazemos o melhor para você. De segunda a sexta-feira, seu menino, você tem um encontro marcado com o programa Porteira Aberta, aqui pela Rádio Oeste da Paraíba. É isso aí, seu menino. É muita coisa boa. Amanhecendo o dia com muita coisa boa. A apresentação é desse cabra velho bom corrozeiro, Chico Xavier. É ele mesmo, é do jeito que o povo quer, seu menino. É isso aí, Porteira Aberta. O horário? É das 5 às 6 horas da manhã. É muita coisa boa, Porteira Aberta. Chico Xavier. Nesta sexta-feira boa, vamos arrochar o nó com cantoria e forró, pra ninguém ficar à toa. Entre chuvisco e garoa, entre relâmpago e trovão, cheio de animação, eu chego na hora certa, deixando a porteira aberta na nossa programação. Na festa eu estou chegando com muita paz e amor, como apresentador em que estou me acordando. Deus está nos ajudando, em que é bom fazer o bem, em que feliz estou também, para lhe passar alegria, para nadres, para dar prazer e um bom dia a cada um que convém. Bom dia, meu sertão, bom dia, meu nordeste, bom dia, meu povo bom, bom dia, Rádio Oeste, a todos em sintonia, com este programa de paz, amor e muita alegria. Ó, oh, Alisson, você dê logo seu bom dia, que Zé Pelado está enfronhado. Bom dia, bom dia! Bom dia pro homem da terra. Bom dia, irmão, bom irmã. Bom dia pra quem nova terra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amor e natureza. Bom dia, o Pai Salvador. Bom dia pra toda criança, pra toda pessoa. Beleza, maravilha, como é bom estar aqui no batente, tomando um chazinho bom e bebendo café de quente, falando para este povo que está ligado com a gente. É bom demais ter saúde, saúde para estarmos aqui todos os dias, dividindo essa alegria. Alô, Vanilda Legal, um beijão para você, mulher espetacular. A dona Maria aqui em Cajazeiras, Edilene, um abraço, filho. Helena Albuquerque também está nos ouvindo, uma mulher forte. A Gisleuda, Gisleuda Brasília. Alô, alô, alô, Gisleuda, para esta santa da terra, viu? A santa que desceu do céu e ficou na terra para a gente. A Deusa Pereira, um abraço alegremente. E esta turma todinha que está sintonizada aqui na Oeste da Paraíba. E nós estamos de porteira aberta, porque o povo entra e não quer sair mais. Deixa eu abraçar o pai de Gisleuda, lá em Brasília, o Roque. Roque é a sua esposa, rapaz. Eita, povo bom. Roque tem um bar lá em Brasília e depois nós vamos cantar pra ele, viu? Vamos cantar pra Roque, a firma nordestina, que mora em Brasília. Se Deus quiser, cantei muito pra Roque aqui no município de Palmiri. Eita, Chivaldo Santos, um abraço, meu irmão. Abraço a São Firmo Bundo, São Firmo do Chico Xavier, amigos e poetas, alô, bom dia. Geraldo Alexandre, rapaz. Eu não sei se é Zé, sei que Geraldo está aqui, não é? Um atrás do outro, como de rubitado. Geraldo Alexandre, bom dia. Rapidinho, Geraldo, que hoje tem coisa, viu? Hoje tem coisa boa para tu também. Bom dia, meu poeta.